Uma sociedade controlada por dois amantes rebeldes em mundo alienado. Três são as linhas no lema do partido. Uma realidade em que nem sempre 2 + 2 são 4. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 22. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu li um livro chamado 2013. Do Cabuloso Cast, eu sou o Lucinho, bibliotecário, e eu descobri que o Grande Irmão é, na verdade, um Thundercat. Pra explicar isso depois, né, cara? É porque o Grande Irmão, ele tem a visão além do alcance, entendeu? Cara. Ai, meu Deus. Caraca. Aqui quem fala é o Ovelha do Geleia News e eu tenho medo desse futuro, cara. Eu sou o Diego Locou e os pensocréptos desvertecentem o seu sangue. Quê? Caraca, meu irmão. Tô falando em nova fala, vocês não aprenderam, pô? Agora fala 3 vezes rápido. Repete, Diego, repete aí. Eu sou o Diego Locou e os pensocréptos desvertecentem o seu sangue. Agora tradução. Significa que as pessoas que nasceram antes da revolução não entendem a totalidade do socialismo inglês. Caraca, hein? Profundo. Irmão, por favor, palmas. E hoje estamos aqui com dois convidados inéditos do LivroCast. Começando por você, Ovelha, tudo bem? Tudo certo. Seja muito bem-vindo, cara, e por favor, se apresente para quem está nos ouvindo agora. Aqui quem fala é o Ovelha, eu gravo o podcast do Geleia News. A gente tem um site que está em fase de transição, mas acessem lá e esperem novidades. Até fevereiro, pelo menos, né? É, mais ou menos por aí. E por fim, mas não menos importante, Lucien, é um prazer enorme contar com a tua presença aqui no cast, cara, e é a sua vez se apresentar. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, Diego, Ovelha. Eu sou do Cabuloso Cast, o podcast do site Leitor Cabuloso, e eu tô aqui pra tentar contribuir, né? Vamos ver se eu consigo desvencilhar com vocês esse mundo do 1984. Vamos tentar. Então seja muito bem-vindo também, cara. Links tanto do Geleia News quanto do Cabuloso Cast logo abaixo aqui na postagem. E ai de você se não colocar. Não, pode deixar. Farei questão. Estamos aqui só pelo jabá. Isso é por isso. Agora é a parte que vocês falam que não leram o livro, né? Então hoje falaremos sobre quem criou o pseudônimo George Orwell. Sim, ele é um pseudônimo. De onde veio a ideia do livro, interpretações, significados e muito mais. Logo depois da leitura de e-mails e comentários. Começar hoje por dois comentários deixados por Lucien, o bibliotecário, que participa do cast de hoje, inclusive. O primeiro comentário dele, deixado no LivroCast 20, diz o seguinte: Olá, LivroCastianos, comentário muito atrasado, mas importante comentar. Gostei pacas do episódio e ri horrores com as tiradas do Diego. Ainda não li a trilogia de O Senhor dos Anéis. Contudo, li O Hobbit e devo admitir, sem vergonha nenhuma, que não gostei. Achei muito infantil, e mesmo que digam que é uma obra de caráter mais infantil, achei que merecia uma reescrita mais sóbria, já que a narrativa de O Hobbit está ligada ao Senhor dos Anéis. Ninguém é obrigado a amar o estilo de Tolkien. Contudo, devemos respeitá-lo e agradecê-lo, pois se hoje lemos Martin, isso se deve ao esforço do autor da Terra-média. É igual pessoas criticam a Rowling e elogiam Percy Jackson. Bom, Marcelo, se ele riu horrores aí com as minhas tiradas, ele mal espera por ver minhas colocadas. E ele vai sofrer no cast de hoje, hein, Diego? Com certeza. E ele deixou também um segundo comentário sobre o LivroCast número 21, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Olá, LivroCastiano. Alguém já chamou vocês assim? Já, você mesmo. É, eu acho que ele mesmo no comentário anterior. Mas tudo bem. É, muito bom o episódio com a presença fenomenal do Juliano D'Angelo. Que convidado, hein? Não li o livro ainda, mas quanto mais ouço falar da obra, mais ela sobe no meu ranking de livros para ler. Não assisti aos filmes, pois tenho o hábito de não conseguir ler um livro se assisto antes à adaptação. A edição ficou muito boa, mas a vírgula sonora estava irritante. Engraçado que vocês conseguiram fazer um programa sobre uma obra sem dar spoilers. Parabéns. Pelo menos para mim, que não li, foi um alívio. E parabéns pelo episódio, e que venha o próximo. E o próximo ele mal sabia que ia gravar com a gente, mas tudo bem, né? Coincidência da vida, né? Mas, Lucien, muito obrigado pelo comentário. Você que tá ouvindo a gente agora, faça que nem ele. Não importa, já faz tempo que o cast foi pro ar. Comente, opine, deixe sua mensagem, deixe seu feedback, sua crítica e sugestão também. Lucien, agora mais especificamente pra você, vale a pena demais ler Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. A gente comentou no cast isso até a exaustão, né? Depois veja os filmes, né? Tanto americano quanto sueco, que são boas adaptações, são boas obras, cada uma com sua diferença, né? Mas vale a pena ver as duas. E também depois se ler e se gostar ou não gostar, volte aqui pra comentar com a gente. E uma coisa, Diego, que me chamou atenção esse e-mail dele, cara, foi a vírgula sonora. Eu não sei o que aconteceu na última vírgula sonora, eu particularmente gostei, talvez porque eu editei, mas enfim. Mas o @ivan_pd no Twitter também criticou a gente. Então eu não sei se foi um erro, se foi um exagero de tempo, de... Eu não sei o que pode ter acontecido. Talvez se fizer ela um pouco mais curta, dependendo do contexto, ela fique melhor. Mas eu também não vi problema nenhum, achei super tranquilo, bem colocada, e não entendi também o porquê dessas... Essas críticas sem fundamento. Mas obrigado por elas de todo modo. Espero que hoje, então, gostem da vírgula sonora. Vamos ver se a gente agrada um pouco mais. E uma outra pessoa que, no comentário, que gostou da vírgula sonora, ao menos pareceu gostar, foi o Helder Pereira, que falou o seguinte. Olá, Livrocasters. Olha só, Diego, estamos parecendo com a MRG, hein? Livrocasters, Livrocastianos. Tá ficando bonita a coisa. Livrocastizoides, sei lá. O que importa é falar com a gente, né? Mas continuando o e-mail do Helder aqui, do Helder Pereira, ele fala o seguinte. Quero parabenizá-los pelo cast que dá gosto de se ouvir. O 21, sobre os homens que não amavam as mulheres, é o primeiro que ouço de vocês e gostei bastante. Um estudo muito bacana da vida do autor e uma análise muito bem feita da obra. Os comentários, a adaptação para o cinema, foram muito bem lembrados. Quero dizer, achei muito bacana o fato de vocês não falarem apenas do livro, isolado, mas considerar questões como roteiros, diferenças de obras para o livro e cinema e mesmo o local de produção do filme em si. Enfim, a vontade é acabar comentando toda a estrutura da análise, mas eu repetiria tudo que vocês consideraram, com atualidade, profundidade, humanismo dos personagens, mil coisas, e eu não saberia fazer com tamanho conhecimento. Em resumo, assisti o filme, gostei muito, mas não tinha considerado ler o livro até ouvir os comentários. Agora quero ler, muito. " alguém invadiu meu computador. Ele é um porco sádico e odeia as mulheres. Uma referência é a vírgula sonora do último programa. Eu acho que ele curtiu. Eu acho que alguém curtiu, pelo menos. Que bom. Continuando aqui, ele fala o seguinte. Gostei dos comentários do Juca sobre Paulo Coelho, quanto ao estilo não ser digno de Nobel, mas que tem grande valor por contar a história e ser simples. Uma linguagem ideal para quem não é leitor assíduo. A dica da Anne Rice também é excelente. Minha primeira leitura do livro grande, porque não conto os infantis antes disso, foi a entrevista com o vampiro, e desde então não parei mais. Novamente a vírgula sonora. Queria dizer também que curti a produção do podcast em si. As vinhetas, a busca por parte do áudio do filme e a trilha sonora, interrupções entre as mudanças de blocos e tudo mais. Muito obrigado pela experiência do Livrocast. Abraço. É engraçado, enquanto uns reclamaram da vírgula sonora, outros aqui até usaram no comentário mostrando que gostou e achou interessante. Essa é a diversidade do nosso planeta, né? Mas que bom que todo mundo comenta, seja ponto positivo ou ponto fraco. Helder, muito obrigado pela tua análise, pelos elogios, cara. Eu espero que depois de ouvir o 21, tenhas ido atrás dos outros e esteja ouvindo esse agora, até pra gente ler o teu e-mail, então seria legal tu ouvir a resposta, né? E é isso aí, volte mais vezes e sinta-se sempre à vontade de comentar e deixar seu feedback. E o próximo comentário é da Fernanda Nakamura. Ela diz o seguinte. Olá, pessoas que me alegram muito com esse podcast. Cara, que introdução legal de e-mail, hein? Obrigado, Fernanda. Saiba que é um prazer enorme gravar e um desprazer enorme editar, mas tá valendo muito a pena conhecer pessoas e conversar e sobre livros e tudo mais. Então, obrigado por se divertir com a gente. É uma realidade muito triste quando nossa sociedade patriarcal trata de maneira tão absurda suas mulheres. O pior é que essa violência é ignorada ou vista como merecida, já que principalmente na nossa sociedade, as mulheres são culpadas até pelo próprio estupro. Por essas e outras, o livro é tão moderno e de extrema relevância na sociedade de hoje. O estupro é uma das piores violências que existem e é abafado na nossa sociedade. Ela tá falando aqui do cast número 21, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, que tem esse contexto aí de violência contra a mulher. E ela continua da seguinte forma. Os papéis de gênero hoje estão meio complicados em mudança. Mesmo assim, acho que homens deveriam amar e proteger as mulheres. Ela acha, né? Eu já tenho certeza que deveria ser assim, mas tudo bem. Mesmo que hoje em dia elas não precisem mais de proteção. Precisa-se de homens que amam as mulheres. Muito obrigado pelo podcast. Ela terminou o e-mail com um trocadilho em referência ao título do livro, né? E Fernando, só posso assinar embaixo. E dando continuidade aqui à leitura de e-mails, é a vez de falar do Daniel Lopes, que deixou a seguinte mensagem pra gente. Eu assisti o filme de Gaiato, sim, o filme americano, e fiquei maluco, mas com certo desconforto. Também está falando aí do último cast. Mas o filme deixou com uma sensação tão marcante que corri para ler o livro. Minha grande surpresa foi sentir a mesma inquietude, mesmo sabendo a história. Adorei o podcast e adorei o modo como falaram da obra sem mandar spoilers. Aguardando o próximo podcast. E só sobre o Daniel ainda, Diego, acho que é importante a gente comentar, e até é bom acreditar aqui pra ele essa ajuda que ele vem nos dando, que ele gostou bastante também da participação do Juca D'Angelo no cast, e mais do que isso, ele fez uma postagem fantástica no portal Telhacast, indicando o Livrocast para os livros Os Homens Que Não Amam as Mulheres. Ou O Cara Que Não Cola nas Minas, como ele falou no, na postagem. Então, cara, muito obrigado por todo o apoio, pelo feedback, pela divulgação, enfim, muito obrigado do fundo do coração. Queria dizer pro Daniel que da próxima vez que ele curtir um livro, ele não precisa sair correndo pra ler, ele pode se tropeçar, cair, se machucar. É muito perigoso isso. Basta ele entrar no post ali, clicar no link da Saraiva que a gente disponibiliza e comprar pela internet mesmo. Chega em casa, seguro, bonitinho. Com todas as páginas. É, com certeza. Mas, cara, muito obrigado mesmo. E pra terminar os comentários de hoje, o Rafael Rodrigues disse o seguinte sobre o livro que vamos comentar hoje, 1984. Livro muito bom. O que surpreende é que, diferente do calendário Maia, Orwell conseguiu prever o futuro. Câmeras nos vigiando a todo momento. Governos que tentam se manter a todo custo no poder, criando informações ou escondendo elas, fazendo com que grande parte da população se aliene da política. Então conseguimos, Diego, mais uma vez terminamos a leitura de e-mails com uma estrutura circular. Rafael, muito obrigado pelo seu comentário. Com certeza é um livro muito bacana, como todos vão ver daqui pra frente no cast. Então simbora. Quer dizer, antes disso, Diego, diz aí como quem tá ouvindo a gente agora faz para entrar em contato com a gente. Bom, temos algumas mudanças aí. Quem sabe até o cast 25 a gente deixa um pouco mais livre, mas a partir de lá a gente vai começar a ler no cast apenas os comentários que vierem a partir do post ou por e-mail, não mais pela fanpage, pelo Twitter. Devido à grande quantidade de comentários que estão chegando, e fica um pouco complicado pra gente ler o comentário de todo mundo. Outra coisa que a gente pede encarecidamente aí pra quem comentar a partir de agora é deixar o nome, a idade, a profissão, falar de onde é, que eu acho que é essencial, não custa nada pra gente saber com quem a gente tá falando e tal. E também colocar, por favor, um ou dois livros que gostam, indicam ou que esperam um cast, pra que a gente possa fazer uma espécie de triagem pra saber quais casts a gente tem que gravar, quais livros o pessoal quer mais ouvir que a gente fale aqui no Livrocast, né? E tudo mais. Acho que fica um pouquinho melhor assim. Resumindo então, pra comentar, você tem que deixar o seu nome, a sua idade, cidade, estado, profissão e um ou dois livros aí pra indicar pra gente falar num cast. Então mande seu e-mail pra livrocast@locotopia.com.br, lembrando que Locotopia é com a letra K, nos siga no twitter.com/livrocast ou @livrocast, né? E curta nossa fanpage no facebook.com/livrocast. E não deixe de entrar em contato com a gente. Exatamente. E vamos agora então para o Livrocast 22, 1984. Diego, antes de falar do livro ou do autor, acho que é importante a gente deixar bem claro uma coisa. Como a gente falou lá na introdução do Livrocast, George Orwell, que é o autor desse livro, quem está na capa do livro, é um pseudônimo, criado pelo Eric Arthur Blair. E daqui pra frente, então, estamos falando de Eric Blair e não de George Orwell, apesar de eles serem a mesma pessoa e apesar também de o George ser muito mais conhecido. Mas vamos lá. Sim, o George é muito mais conhecido porque é o Rei da Floresta, né? Ai, caraca. Eric Arthur Blair nasceu em 25 de junho de 1903 na Índia. E apesar de ele ter dado o nome aí de muita história e de muita riqueza, o Eric, o próprio Eric e a família dele eram de classe média baixa, como ele se definia. Ele tinha uma tia muito famosa também, né? Qual tia? Na Bruxa de Blair. Caraca. A gente não vai chegar nunca no final desse cast. Big Brother is watching you. Ele era filho de uma mãe francesa e de um pai inglês, que trabalhava no Departamento de Ópio de Serviço Civil Indiano, que era uma agência, então, do governo britânico que regulava o serviço público na colônia índia. Então, no caso, apesar de não morar mais na Inglaterra, o seu pai ainda era fiel ao seu país. E o Eric tinha duas irmãs, né? Uma era a Marjorie, 5 anos mais velha, e a Avril, 5 anos mais nova. Então, as duas com o nome de cantoras aí contemporâneas, né? Quando o Eric tinha 1 ano de idade, sua mãe o levou para morar na Inglaterra. E ele foi criado, então, na companhia de suas irmãs, e com exceção de uma breve visita, ele não viu mais o pai dele até o ano de 1912. E talvez por isso haja mais referência à mãe e à irmã do Wilson no livro 1984, e muito pouco do pai do personagem, né? Não sei se há alguma verdade nisso, mas é uma reflexão. E uma passagem interessante de quando ele era criança, se deu quando ele conheceu uma vizinha. Ele estava se equilibrando de cabeça para baixo em um campo, e ao ser perguntado pela razão a qual fazia, respondeu: "Você é mais notado se você se equilibrar de cabeça para baixo, do que se você ficar de cabeça para cima." Eu acho que isso explica muita coisa a respeito do autor. É, eu acho que naquela época eles não usavam ainda aquela frase de, ah, quer aparecer, pendura a melancia no pescoço, né? Quer aparecer, fica de cabeça para baixo, né? E para essa mesma vizinha, o Eric teria confessado que ele queria escrever um livro semelhante à moderna utopia, do autor H.G. Wells. Big Brother is watching you. Desde os 5 anos de idade, o Eric Blair, ele frequentava um internato católico, que por acaso era o mesmo internato que a sua irmã Marjorie havia sido matriculado e também estudava. Acontece que a mãe do Eric queria que ele tivesse uma educação um pouco superior, um pouco melhor, e ela queria que ele fosse educado em uma escola privada. Então, de repente, já naquela época existia uma diferenciação entre escola privada e escola pública, né? Mas enfim. Acontece também que a família do Eric era pobre e não tinha dinheiro para arcar com as taxas, com a matrícula, com a mensalidade em uma escola particular. Então ele foi atrás de uma bolsa de estudos. Então o tio do Eric indicou uma escola para a mãe dele, chamada Escola de São Cipriano. E com a ajuda do diretor da escola, eles conseguiram uma bolsa pro pequeno Eric. E o Eric acabou por odiar essa escola. Big Brother is watching you. Nessa escola, por sua vez, o nosso autor, o Eric Blair, conheceu Cyril Connolly, que também se tornaria, mais pra frente, né, um escritor notável. Um amigo que acabou ajudando ele também a publicar alguns ensaios. E além desses ensaios, o Eric foi em segundo lugar no prêmio de história Harrow, atrás, então, do colega, o Connolly. Exatamente. E com esse prêmio, com essa segunda colocação, ele ganhou 2 bolsas de estudos. Uma para a faculdade, o Wellington College, e outra para o Wellington College, que na época eram 2 dos mais importantes e famosos e bons, no caso, né, internatos ingleses. Big Brother is watching you. Então o Eric, ele estudou por um período no Wellington, ele não gosta, e vai para o Wellington logo em seguida. E nessa segunda faculdade, ele permanece até 1921. Apesar de ele estudar praticamente a vida inteira no Ocidente, ele tinha uma ideia muito romântica sobre o Oriente do mundo. Então, por algum motivo, ele decidiu fazer parte da Polícia Imperial Indiana. Então ele teve que fazer um exame de admissão e passou entre os poucos que foram aprovados, e foram apenas 27. Isso, apesar de tudo que ele tinha construído e de todos os amigos que ele tinha feito na Inglaterra, ele foi morar então na Índia. E lá ele encontrou uma vida muito mais difícil, muito mais repleta de responsabilidades do que ele tinha em seu antigo país, né? Enquanto seus amigos aí estudavam e muito pouco trabalhavam, ele já era responsável pela segurança de cerca de 200 mil pessoas na cidade como um todo. Até que no ano de 1927, ele contraiu dengue e sua vida novamente mudou. Bom, e como ele estava doente, ele ganhou então o benefício de poder voltar para casa mais cedo e voltou para Inglaterra. E nessa parada que ele deu na vida dele para repensar o que ele queria viver, o que ele queria seguir, e nessa volta à Inglaterra que ele acabou tornando real, né? Ele também decidiu ser escritor. Então ele rememorou aquelas vontades infantis e adolescentes que ele tinha de ser um escritor e voltou-se para tanto. Big Brother is watching you. Acontece que na Inglaterra ele foi morar na capital, Londres. E lá ele resolveu fazer expedições exploratórias ou passeios pela cidade, né, nas favelas de Londres. Ele queria conhecer esse mundo, digamos, mais simples, mais pobre, com uma voz menos ativa no poder de Londres, menos ouvida pelos políticos e tudo mais. Então ele começa a passar noite em alojamentos populares, começa a mendigar, ele vive como um mendigo, né, segundo uma pesquisa que a gente fez, algo bastante drástico pela vida que ele vinha tendo na Índia e pela vida que ele tinha também, apesar de ser muito luxos antes, quando era mais novo. E na primavera de 1928, então, ele se mudou para Paris, né, onde lá os mendigos têm status de hype, Porque o custo de vida era relativamente baixo e o estilo de vida boêmio era um atrativo pra ele. Além de ter uma tia que ajudava ele com casa, comida e roupa lavada. Quem não quer ser mendigo daí, né? E aí, no ano de 1929, ele acabou adoecendo gravemente, né? Depois de curado da dengue, depois de tudo que aconteceu com ele, talvez até em função dessa vida que ele começou a tomar quando voltou pra Inglaterra, ele começou a sofrer de tuberculose. E ele também perdeu todo o pouco dinheiro que tinha quando a casa de hospedagem que ele ficava foi roubada. E aí ele começou a trabalhar como doméstico, como lavador de pratos, como, enfim, começou a realizar trabalhos mais simplórios, assim mesmo, tanto para conseguir recuperar algum dinheiro, para ter algum investimento, como se manter, né, além da ajuda da tia que o Diego mencionou, e também para continuar estudando essa classe trabalhadora, essa classe simples e até média, de repente, dependendo do nível ao qual ele trabalhava. E Eric Blair veio a falecer em Londres, vítima de tuberculose, em 1949, aos 46 anos de idade, bem, não vou dizer jovem, mas não velho, né? Exatamente no ano em que foi publicado o seu último romance, do qual falaremos hoje, 1984. Big Brother is watching you. Ao que tudo indica, Eric Blair, ou simplesmente George Orwell, tinha a ideia desse livro desde quando ele começou a sofrer de tuberculose, como falamos um pouco atrás, né? Apesar do livro ter sido escrito entre os anos de 1947 e 1948. E esse é um livro traduzido para mais de 65 idiomas e que, apesar de ter sido banido em alguns países, ou até mesmo aí questionado quanto à sua censura ou não, né? Que é comparado a títulos como Fahrenheit 451, que é um livro que eu quero abordar aqui no LivroCast ainda, Diego, Admirável Mundo Novo, e alguns outros que também tratam de uma sociedade distópica, de um mundo futurístico e diferente do nosso de hoje em dia. Ou nem tanto assim, né? Mas isso fica a cargo de interpretação. O Eric ficou muito indeciso quanto ao nome do livro, onde ele já pensava antes em colocar como título O Último Homem da Europa, mas acabou por optar por 1984. E algumas pessoas dizem que, como ele escreveu em 48, ele só trocou os últimos dois dígitos para 84, o que não foi confirmado. É, na verdade, existem uma série aí de sugestões do porquê que o livro acabou saindo com esse nome, né? Mas a verdade, enfim, independente da versão, é que o autor queria evidenciar que esse futuro apocalíptico, entre aspas, aí, esse futuro distópico e totalitário, podia estar mais perto do que se achava. Então, independente da versão, acabou sendo um bom título para um ótimo livro. É, lembrando, então, que é um livro que critica bastante o totalitarismo, uma vez que o próprio autor era socialista. E, se não me engano, inclusive, acabou lutando contra o fascismo, né? Contra Hitler, contra Mussolini e contra o Franco também, durante a Revolução Fascista que ocorreu no século XX. Big Brother is watching you. Bom, 1984 e A Revolução dos Bichos, outro livro de Eric Blair, venderam juntos mais cópias do que qualquer outro escritor do século XX. Eu até arrisco dizer que A Revolução dos Bichos poderia se chamar A Revolução dos Proletas, né? Isso mesmo. Que também é tema para outro cast, mas vamos aguardar com calma. E com isso, então, Diego, chegamos ao final da parte de contextualização histórica aí do livro, né? E vamos chamar os nossos amigos para discutir o livro 1984, pode ser? Só se for 1984 vezes. Então sejam bem-vindos novamente, Lucien e Ovelha. Então, para começarmos a falar do livro 1984, eu peço para ti, Ovelha, que diga a sinopse da obra para quem está ouvindo a gente possa entender nossa conversa daqui para frente. Então, gurizada, o livro 1984 fala de um futuro que se passa em 1984, onde todos vivem num estado que controla tudo, desde o passado, presente e futuro, até os pensamentos, e a história do livro é mostrada através do personagem Winston, que se apaixona por uma outra funcionária e começa uma ideia de rebelião. E o livro começa a mostrar como funciona o Estado, como é que funciona o mundo daquela sociedade que são divididos em três grandes nações. E, cara, é uma loucura, assim, porque mostra uma sociedade que é totalmente controlada pelo Estado, por um grande irmão, que é uma figura que ninguém nunca viu, mas todo mundo idolatra. E a ideia básica do livro é essa, mostrar uma sociedade que, pelo menos eu tenho bastante medo, que não é um futuro tão distante do nosso. E é isso. Tá, antes de a gente passar aí pra como era sociedade da época que a gente tem que falar sobre. Eu quero deixar claro pra vocês aqui que eu fico muito triste em ver Big Brother, cara. Pra quem não sabe, Grande Irmão, tradução literal de Big Brother, né? E é impressionante, até coloquei na resenha que eu escrevi hoje sobre esse livro, é impressionante como as pessoas consomem um produto midiático, um produto de diversão e entretenimento, exatamente contrário ao que ele critica. É, a resenha que tu escreveu hoje, semana passada, mês passado ou ano passado, depende de quando você estiver ouvindo, né? Agora sim, o que eu queria falar é que eu acho que o mais engraçado quando você pega um livro como 1984 e quando você pega um produto como Big Brother é que, como você disse, Marcelo, teve uma inversão completa de conceitos ali, né? Ou seja, o Big Brother brasileiro, o Big Brother como produto, ele legaliza tudo que o livro 1984 acaba querendo combater, entendeu? Exatamente. Ele meio que dogmatiza, amansa as pessoas, os telespectadores, para se aquilo se tornar uma coisa no nível do 1984, as pessoas já estarem meio acostumadas. Porque, por exemplo, se a gente pega alguns personagens do livro, você vai ver que tem personagem ali que ele já está extremamente acostumado com aquela realidade. Ele acha natural. Mas se a gente pegar, cara, a mídia de uma forma totalitária, você vai ver que o ser humano está sendo poldado há muito tempo em relação a muitas coisas. Hoje, o ser humano ele é muito indiferente à morte. Eu acho uma babaquice quando as pessoas compartilham coisas no Facebook do tipo, ah, salve esse cachorrinho, salve aquele gatinho, mas todo mundo assiste de meio dia esses programas policiais mostrando corpos estendidos na rua e tal, e todo mundo assistindo na hora do almoço. Então, ou seja, o formato Big Brother e a mídia como um todo, ela já antecipa muito tempo, ela já está dogmatizando muito tempo a sociedade para ficar preparada para quando isso acontecer. Se o 1984 se tornar realidade, com certeza não haverá a revolução, não haverá, sabe, estudantes indo pra rua, já vai estar todo mundo aceitando o fato, é natural. Cara, tu e o Ovelha colocaram que é algo futuro, que não aconteceu, eu vou falar sobre isso mais à frente na parte de interpretação, mas eu acho que tem muita coisa atual ali já no livro, muita coisa que acontece hoje em dia, sabe? Sim. Com toda certeza, se a gente parar pra pensar, e isso a gente deixa realmente pra falar mais à frente, mas concordo, cara, a gente tem diversas coisas que já são realidade, pô, com certeza. E essa parte que eu falei sobre Big Brother aí, de ter um pesar por esse âmbito tão grande que o programa tomou, né? É porque, cara, o livro é uma crítica a isso, como tu tá colocando até agora. E é impressionante como muitas pessoas que não leram o livro talvez pensem que o livro fala de um programa de reality show ou algo assim, sabe? E é muito mais profunda a análise, é muito mais caótica, muito mais, enfim, como eu coloquei lá na introdução do programa, revolucionário o livro, sabe? É algo que, se você ler, vai mudar a tua visão do mundo, cara. Senhora Companhia das Letras, por favor, está na hora, coloque 1984 embaixo, o livro do Big Brother, que você vai vir. Entendeu? A galera vai consumir, pelo menos vai ter jeito ler esse livro. Faça isso, pelo amor de Deus. E tens um ponto aí, porque é um livro que, se você ler, muda a tua visão de mundo completamente, né? É um livro obrigatório, eu acho, assim, pra todo mundo ler, porque mostra uma sociedade, assim, que, apesar de ter alguns pontos que estão bem distantes, outro já é a realidade nossa até, sabe? Tu vai mudar a tua visão de vida, com certeza. É, quando eu entrei no Big Brother ali, cara, eu entrei uma pessoa, saí outra, e hoje eu faria tudo diferente. Tu ia jogar diferente, né? Tá, mas galera, vamos fazer um acordo então? Alguém tem mais alguma coisa pra falar de Big Brother do programa de televisão ou não? Não, a gente já estragou o Livrocast. A gente já estragou. É, já se arrependeu profundamente de ter convidado nós. Nada. Não, mas fiquem todos sabendo que esse espaço que ele abriu agora pra falar do programa da TV era só pra gente falar bastante, não querer falar mais e depois corta na edição. Nada. Um pouco tem que ir, não tem jeito. Então daqui pra frente agora é 1984 e o Grande Irmão de George Orwell, ok? Ok. Tá ok. Big Brother is watching you. Para os leitores ouvintes do Livrocast, é legal que a gente diga que o 1984, ele é um livro distópico, isso é uma distopia. Né? Então, é um livro em que ele se propõe a tentar mostrar um futuro. Ele tem um cunho crítico, ele tem um cunho de tentar incomodar. A literatura distópica tem essa vertente. E o Big Brother, o Grande Irmão, ele é o pilar desse parâmetro distópico. Porque se a gente parar para perceber, toda distopia fala dessa questão de ter alguém que manda, alguém que sabe de tudo, alguém que comanda a vida das pessoas, entendeu? O Big Brother, ele funciona dessa forma no livro. Ele é o cara que vê tudo, o cara que sabe tudo, ele é o cara que incomoda todo mundo, ele é o cara que todo mundo tem que seguir as regras dele. E é aquela coisa, você não sabe se os personagens o obedecem por medo ou por admiração, ou pelo misto dos dois. Além dessa imagem que tu passou, que tu comentou agora, Lucien, ele é, na verdade, dois extremos, né? Até uma antítese aí. Ele é a centralização de um poder em uma figura que ninguém sabe quem é, porque é uma figura figurativa, por mais redundante que isso possa parecer. E ele, ao mesmo tempo, é o poder de um grupo muito maior. Então, até no livro traz isso, né? Que é difícil combater o Grande Irmão, porque apesar de ser uma pessoa que centraliza tudo, ele é uma multidão de pessoas, um grupo de pessoas que ninguém sabe quem é, ou quais são os interesses verdadeiros, o que motivou aquilo, sabe? É, na verdade, ele é o maior pilar da Oceania, né? Porque, na verdade, são três grandes divisões do planeta, como ficou em 84, que é a Lestásia, a Eurásia e a Oceania. E ele é a figura chefe da Oceania. Engraçado, isso não é muito bem explicado no livro, né? A gente percebe que o mundo passou por uma guerra e teve uma reorganização dos continentes, mas a gente não sabe muito dessa informação. A gente sabe que, usando essa desculpa, ele, o Grande Irmão, faz com que exista o medo constante de uma guerra interminável, né? Então ele usa essa guerra inicial para isso, mas o livro ele não dá detalhes sobre que tipo de guerra foi essa, quando aconteceu, quanto tempo durou, como começou. A gente só sabe que o mundo tá uma merda, isso é bem claro. Eu vou até colocar aqui na postagem um mapa, uma imagem, na verdade, né, que mostra mais ou menos como é esse mundo do livro de George Orwell, né, e que divide o mundo em três partes, que seriam, como o Locou falou, a Oceania, a Eustásia e a Eurásia, e tem uma parte em disputa ali também, que seria a parte em guerra, né, que é bem descrita no livro. Não se vive nada lá no livro, mas ela tá sempre sendo mencionada, a questão da guerra, a questão de ataques, a questão de inimigos. E quem explica melhor essa parte no livro é o Goldstein, né, que é o inimigo, o cara, né? Que seria o inimigo do Grande Irmão, é ele que tenta a resistência. Então a gente pode começar a falar, além de falar dos continentes, como esse mundo era, né? Falar também da questão dos filhos, como era a educação das crianças, né? Como era a questão dos livros, como é que eram as músicas, a questão da tele-tela, que é muito importante também. A educação das crianças, desde o início, eles já eram educados a delatar seus pais caso eles pensassem ou fizessem alguma coisa contra as regras do Solcine, né? Então eles iam para um tipo de campo de escoteiros onde era feita uma lavagem cerebral neles lá para ir sempre a favor do socialismo inglês. E além disso, a gente tem que falar que o método do Grande Irmão, do núcleo do partido, saber quem tá agindo contra o partido, quem tá enfrentando resistência, quem tá sendo resistência, ou quem é inteligente a ponto de ser uma resistência no futuro, a teletela, ela filma o mundo, né? Então, ela vê você, ela sente batimento cardíaco, ela sabe quando tu tá excitado, quando tá com algo te preocupando, ela sabe quando tu fala alguma coisa errada, porque ela também te ouve. Essa vigilância, 24 horas por dia, ininterrupta, porque tu não pode desligar a teletela. É, e tanto em lugares públicos como na própria residência da pessoa, na casa, a teletela tá em qualquer, em todo lugar, né? Isso. E não só a teletela vê a gente, como também o pôster do Grande Irmão, que é espalhado pela cidade inteira, eles também vê o que a pessoa tá fazendo. Né? É, e tem a questão também de produção de material próprio, né? Então, através desse objeto, o partido, né? Ele passa noticiários, passa informações, avisa de guerra, enfim, cria uma rotina para cada cidadão, a questão de exercício, questão de hora de almoço, hora disso, hora daquilo, músicas, né, também. Então, tudo é controlado lado, como o Lucien falou pouco tempo atrás, por esse Grande Irmão, tudo é produzido por ele, então as pessoas não consomem nada que não seja produzido por essa mesma fonte, né, que tem o cunho de centralizar o poder, como eu já falei, e de manipular as pessoas, de controlar as pessoas, de pensem assim, ajam assim, enfim, interajam de tal forma, né. Outra coisa também que tem interessante nessa sociedade é que o Estado pode alterar desde o passado, o presente, é uma coisa bem assustadora, que até o próprio Winston, que é o personagem principal, trabalha nesse departamento do Estado, que é alterando fatos do passado, que semana passada tava em guerra com a Eustásia, essa semana tá com a Eurásia, e o povo aceita, sabe? Como se fosse verdade. Agora é engraçado, cara, porque assim, é impossível a gente analisar o 1984 esquecendo certos pontos com a nossa atualidade. Então, por exemplo, o 1984, então, ele se passa no período, entre aspas, de 1980. E quem viveu nos anos 80, vivia com medo da iminência de uma possível guerra nuclear, né? Então eu me lembro que na época tinha sempre um comentário ou um documentário passando em alguma TV falando do perigo das guerras nucleares e que isso poderia acontecer, e que o mundo do 1984 é todo articulado em cima do medo, sabe? É quase assim a relação entre pai e filho, tipo, os cidadãos ali, eles confiam no Grande Irmão porque eles acham que o Grande Irmão vai protegê-los de tudo. E em prol dessa proteção do Grande Irmão, eles abdicaram da própria liberdade liberdade. Então, ou seja, eles abriram mão dessa coisa que é muito valiosa, e o Brasil, ele é um país que já passou por isso, então a gente já teve ditadura, ou seja, a gente já teve toda uma questão ali de liberdade, e essa questão da manipulação da linguagem, cara, e da manipulação das crianças que o Diego falou, é um caso destrutivo, porque, por exemplo, se a gente começa a analisar essa questão das crianças, pô, você tá pegando aquela mente que tá tentando se formar, que tá começando a criar ideias próprias, pensamentos próprios, e você tá incutindo ali uma ideia já preconcebida. Então a criança, ela se cria como um pequeno monstro dessa sociedade. Tem até uma cena que eu acho que todo mundo vai recordar aqui, quando o Winston tá lá na cadeia, aí chega aquele outro colega dele e diz assim, olha, foi a minha filha que me entregou, foi a minha filha que me dedurou, eu tenho muito orgulho dela. Cara, vê que coisa, velho, ou seja, o cara foi denunciado pelo próprio filho, e o cara disse que tem orgulho na própria filha, porque ela seguiu o exemplo do partido, de tudo que o partido prega, entendeu? Porra, é uma sociedade muito destrutiva, sabe? É porque, assim, essa questão de mudança de passado, até do futuro, né, como o Ovelha comentou, ela é feita pra quê? Pra que a pessoa sempre sinta-se bem, sempre acha que o governo está certo, ele tem razão, ele falou e cumpriu, sabe? Por mais absurdo que seja, né? Como já foi falado aqui, até um tempo atrás, um ano atrás, estava em guerra com tal país, com a Eurásia. Esse ano a gente está em guerra com a Lestácia. Então, a guerra com a Eurásia nunca existiu, sabe? É absurdo, mas é algo que vai construindo um raciocínio. A questão também das crianças. Todo mundo sabe, a criança é o futuro da sociedade, o futuro da humanidade, como sempre se fala, né? E é verdade, porque são elas que vão tomar o mundo aqui pra frente, ao passar dos anos, né? Então, se desde pequenas elas foram ensinadas de tal forma, elas vão pensar assim. E quando adultas, elas vão ser ainda mais fiéis ao partido. E vão ter filhos ainda mais fiéis ao partido. Então, é um ciclo vicioso, é um ciclo que é difícil de romper, né? E é algo que realmente é calamitoso, assim. Como não sei quem falou na abertura do programa, eu teria medo de viver num mundo completamente assim. O que me deixa mais revoltado é que o grande irmão fez uma previsão de que ia aumentar a quantidade de chocolate na ração deles, e depois eles diminuíram, e aí, no caso, o Winston voltou lá, pegou a matéria dizendo que ele ia aumentar a quantidade de chocolate, e mudou dizendo que ia aumentar pra menos, sabe? E as pessoas acreditaram, pô, que bom, aumentou, e não se lembraram que aquilo ali na semana passada era diferente. É a mesma coisa, essa questão da guerra, as pessoas não se lembram que ele estava em guerra com a Lestásia, e mudaram pra Eurásia, e um mês depois mudaram pra Lestásia de novo, e as pessoas simplesmente não se lembram, parece que a memória delas não funciona. Porque elas não pensam, raciocínio, né? Não são críticas. Elas não pensam, elas são fiéis ao partido, que o que o partido falar é aceito, né? Por isso. A gente não falou, mas é importante falar que o partido, ele tem um lema, que é de três frases, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essas três frases são explicadas no livro, e a verdade que elas escondem é muito absurda, e apesar de ser uma previsão de futuro, elas são pautadas. Eu não sou sociólogo, não sou estudioso dessa área, mas me convenceu muito as diretrizes que o partido toma, sabe? O porquê que guerra é paz, o porquê que liberdade é escravidão e o porquê ignorância é força. Então o mundo, apesar de ser futurístico, apesar de ser distópico, como o Sien comentou, é algo que, poxa, hoje é possível isso. São motivações reais, né? Não, hoje acontece isso, né? No caso, se for ver, os Estados Unidos estão até hoje produzindo arma, sendo que já acabou o período de grandes guerras mundiais, para continuar mantendo a economia deles ativa, né? Então, esse negócio de guerra é paz, se eles não continuarem fazendo guerra, a economia deles afunda e eles vão estar no desespero lá, vão estar fodidos. Isso, cara, é passado no livro de uma forma muito legal pelo dupli pensar, né? Que é um conceito em que você pode aceitar duas verdades que são completamente distintas, que são completamente ambíguas. Então, ou seja, você pega um conceito, você diz assim, ah, o país está em guerra. Depois você diz que o país não está em guerra. Mas as pessoas aceitam que o país não esteja em guerra e por isso ele tem que estar em guerra. O que o Diego disse é muito pertinente, porque assim, se a gente parar pra perceber, é o que acontece hoje, pô. Tipo, existem essas guerras e se o país ele não fabrica armas, o dinheiro não se movimenta na própria instituição do Estado ali. Então, as pessoas aceitam isso de maneira muito fácil. E é como eu disse, cara, a gente pode fazer vários paralelos. Se a gente parar pra pensar, hoje nós vivemos numa sociedade que tem muita liberdade. Você tem liberdade de todos os tipos. E eu acho que uma sociedade como essa não é nem tão ameaçadora. Eu acho que uma sociedade na qual a gente está vivendo, sem nenhum parâmetro, onde aparentemente todo mundo pode fazer tudo, eu acho que é uma sociedade muito mais perigosa, porque o que é que acontece? Numa sociedade em que todo mundo se acha livre, as pessoas não percebem as amarras que vão se criando à volta delas. Então, por exemplo, hoje você aceita andar com o celular que tem um GPS. Você tá sendo monitorado o tempo todo. Uhum. Hoje você aceita estar no meio da rua e ter câmeras, porque disseram pra você que aquilo ali é seguro. Hoje as pessoas não andam mais nas ruas. Elas vão aos centros de compra, elas vão aos shopping centers pra poder comprar. E o que é que tem no shopping center? Tem as lojas mais caras, tem os produtos mais caros, mas você tá seguro naquele espaço. Foi isso que colocaram na sua cabeça. Então, a sociedade que se acha livre, ela vai ficando presa de todos esses lados, entendeu? E eu acho que o 1984 deixa isso muito claro. Mas ainda assim, hoje em dia, a gente é livre ideologicamente, né? Ao menos isso. Deixa a gente pensar que a gente pode pensar que isso é possível, né? Por mais absurdo que possa parecer. A parte do chocolate que tu comentou, Diego, eu achei uma parte no livro que eu posso ler pra vocês rapidinho? Claro. Sim. Que é o Wilson, né? Que vamos falar dos personagens em seguida, mas só pra vocês verem essa questão de mudar o passado pra manipular as pessoas. Ao reescrever as estimativas, Wilson baixara o número para 57 milhões de pares de sapato produzidos, para dessa forma abrir espaço para as costumeiras declarações de que a cota de produção fora superada. De todo modo, os 62 milhões de pares não se aproximavam mais à verdade do que os 57 milhões ou os 145 milhões. Era bem provável que nem um mísero par de botas tivesse sido produzido. Mais provável ainda era que ninguém soubesse quantos pares haviam sido produzidos, nem que se fizesse questão de saber. Nessa parte eu fiz muita referência com o PIB, por exemplo, tá? Cara, qual é o PIB no Brasil hoje em dia? Não, né? Ninguém sabe, ok. Qual é a diferença que faz pra gente, tá? Como pessoa, nosso dia a dia, nossa realidade, PIB ser 5% maior, faz diferença? Não, mas tu fica mais feliz em saber que o PIB é maior, certo? Então, tipo, é muita questão, assim, de qual a imagem que eu tenho do poder, qual a imagem que eu tenho do governo, qual a imagem que eu tenho dos políticos, sabe? Então, hoje em dia, a gente já observa isso. É um dos paralelos que eu fiz com o livro. Pra exemplificar isso que você falou, cara, de trazendo um outro exemplo, aconteceu isso, se eu não me engano, o ano passado, quando as passagens dos ônibus aumentaram no Grande Recife e a passagem aumentou e depois foi reduzida. Tipo assim, a passagem aumentou 15 centavos e eles reduziram 5. Aí a grande mídia da Rede Globo, que é o nosso grande Big Brother atual... Aqui no Brasil, né? Claro, a Globo vai lá e faz assim. Mas o trabalhador brasileiro, com esses 5 centavos, vai economizar. Aí para um cara no meio da rua, que no mínimo deve ter sido comprado ou pago pra dizer alguma coisa. Aí o cara diz assim, o que é que você vai fazer com esses 5 centavos que vão sobrar no mês? Aí o cara me responde com a cara de pau maior do mundo. Ah, vai dar pra aumentar a feira? Ah, vai dar pra... Com 5 centavos, seu filho da puta! 5 centavos! Você vai aumentar a sua feira. Onde, brasileiros do meu Brasil? Com 5 centavos você vai comprar alguma coisa. Cara, é muita hipocrisia. Como é que o cara tem a cara de pau de ir pro meio da rua pra fazer uma pergunta dessa? E o pior é que a gente vê isso o tempo todo, cara. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, quando a gente vê os políticos e tal falando, aqui em Caruaru aconteceu uma coisa assim. O prefeito de Caruaru foi em várias rádios, em vários jornais, dizer que Caruaru foi um dos municípios de maior apuração, de maior rendimento, um município rico, um município farto. Aí o cara vai e diz assim, não, eu vou ter que cortar 25% do salário dos professores porque nós não podemos pagar os professores. Caruaru é um estado que está precário, nós não temos verba. Porra, como assim? Você vai na imprensa, você diz que não, que tem dinheiro sobrando, né, que eu vou limpar meu rabo com uma nota de 100 reais, não tenho dinheiro para dar pros professores. A educação nunca merece dinheiro, né? Então, velho, isso acontece o tempo todo, é só a gente parar pra perceber. Hoje em dia ninguém mais checa informação, né? É, porque ninguém mais usa cheque, né? E até no livro tem uma parte que vocês vão lembrar também, que o Wilson, o Smith, no caso, ele cria um personagem que não existe, ele dá vida pra esse personagem, ele enaltece esse personagem, faz desse personagem um herói nacional. Então, quer mais manipulação que isso? Não, não é difícil encontrar, né? Pois é. E você nota que o próprio partido faz isso com todas as pessoas, né? Ele vai lá, ele submete a pessoa a uma série de torturas, a uma série de castigos, e no final a pessoa tem que dar uma declaração pública dizendo que ela está agradecida porque o partido descobriu que ele é um grandíssimo filho da puta, entendeu? Ah, não, eu imagino até o cara dizendo, ah, eu sou um grande filho da puta, eu agradeço porque o partido descobriu isso, e eu fico feliz porque eu vou ser morto e assassinado na semana que vem, e o partido está me livrando disso, sabe? O partido faz isso o tempo todo, cara, ele mostra, a televisão deixa as pessoas acomodadas, cara, tipo, ninguém contesta o que a televisão falou é verdade. Engraçado que as pessoas dizem na minha cara, ah, eu não acredito no que a televisão tá falando. se você não acredita, então por que você, por exemplo, dá boa noite pro William Bonner, entendeu? O William Bonner dá boa noite, o povo responde, boa noite. Porra, peraí, né? É questão de educação, né, o cara dá boa noite, tem que dar boa noite também. Mas é o seguinte, só pra tomar um pouco mais a direção aqui, a sociedade é dividida em três classes sociais, como a gente tem hoje também, né? Que é a alta, que é o partido interno, e o grande irmão, que é figurativo, né, na verdade. E tem a classe média, que é o partido externo, que é quem o partido interno controla, que ele manipula as informações, e a classe baixa mesmo, que são os proletas, que esses eles não dão nenhum trabalho de manipular a informação, de tentar educar, porque eles dizem que eles são igual aos animais, eles são livres porque eles são burros. E são a maioria também, né? É a grande massa. E são a maioria, exatamente. Quanto aos proletas, ainda puxando o gancho do Diego, hein? É muito legal que os proletas somos nós, né? Quem trabalha, quem, enfim, não tem poder. Lógico, a gente pode votar atualmente, né? Não no livro. A gente pode votar em governantes, em políticos e tal, mas somos nós que temos muito pouca força pra mudar algo grande. A gente não pode mudar sozinho algo muito grande. Então no livro ele fala o seguinte. É absurdo o nosso poder de voto, sendo que quem escolhe as pessoas que vão estar lá no representando a gente são os partidos. A gente vota entre eles. Eles escolhem quem vai estar lá, entendeu? Exatamente. E assim, no livro, né? Deixando bem claro, no livro não existe a opção de voto. Então, lá eles são proletas, eles trabalham, eles bebem. Aí entra a questão que eu coloquei antes. Eles têm livros que são comerciais. Livros produzidos e feitos, né? Escritos por máquinas. Eles têm o futebol, que seria o pão e circo, né? Eles têm também a questão do álcool, das bebidas que eles bebem. Eles podem tomar cerveja. Então, a questão de beber, de ficar fora de si, de perder a razão, de não raciocinar, é interessante o partido. E tem outra parte que eu achei fantástica também, até pela atualidade dela, que é a parte da loteria. Que ele fala que a loteria paga só os prêmios pequenos e não paga o prêmio grande. O prêmio grande é uma ilusão, que é só pra deixar as pessoas com esperança de mudar de vida, de crescer na vida e tal. E que, inclusive, tem proletas que vivem em função da loteria. É o único sonho deles, né? Então, um link mais direto é impossível, né? Porque é muito claro que nós somos proletas e nós somos manipulados. Uns menos e outros mais, né? Tem uma cena inicial que, cara, é muito foda essa cena, velho. Eu não sei se no livro tem descrita como eu vi no filme. O filme é uma adaptação fidelíssima, assim. Então, a cena inicial é os trabalhadores de frente por uma gigantesca teletela e os caras estão ali mostrando a figura dos terroristas e todo mundo gritando: traidor, traidor, traidor, mentiroso, bastardo. E, cara, você vê que todo mundo chega a sair leve daquele momento, sabe? Aqueles 2 minutos de ódio, né? 2 minutos de ódio, isso aí. Exato, cara. Porra, é muito foda isso, porque eu fico imaginando a galera votando no Big Brother, dizendo assim: ah, eu não gosto da fulana, eu acho ela falsa. Velho, vê que desperdício de vida. Você tá se incomodando e você tá parando a sua vida pra ver uma cambada de seres humanos completamente idiotas fazendo coisas extremamente idiotas. E outra coisa, não sei se vocês sabem disso, mas a Rede Globo proibiu. Pode ver que nesse programa não tem livros no programa. Porque na última edição tinha uma menina que ela ainda ficava lendo os livros. Eu descobri isso porque tinha uma. A editora até fez a campanha do livro que ela estava lendo e tal. Então, assim, nessa edição foi proibido o livro. Pra quê? Pra as pessoas ficarem lá, se degladiando, xingando umas às outras, gastando suas vidas. E aí tem um bando de babaca que ainda vai pra televisão pra dizer: eu não gosto de fulana, fulana é falsa. Cara, é a mesma coisa. Quantas coisas fúteis não são colocadas em evidência na mídia pra ocultar maracutaias e acontecimentos, né? Big Brother is watching you. A gente pode falar dos personagens, que eu tô louco pra gente chegar nessa parte. Vamos lá, pode puxar. O livro, ele tem 3 personagens chaves. Você tem o Winston Smith, você tem a Julia e você tem o O'Brien, que são 3 personagens que vivem em 3 categorias completamente diferentes. Porque, por exemplo, se você parar pra pensar, o O'Brien pertence à categoria alta, né? Ele tá no núcleo do partido. O Winston, apesar de não ter condições financeiras, mas vamos dizer assim, mentalmente ele pertence ao partido externo. Então ele tá ali na classe média, vamos dizer, porque ele escreve. Entendeu? Isso que é uma coisa que a gente tem que comentar, que nesse mundo as pessoas não escrevem, não tem papel. E a Júlia, apesar dela aparentar ter uma mente mais à frente, mas você percebe que ela é um pouco ignorante, porque quando o O'Brien passa o suposto livro que o tal terrorista lá escreveu, Goldstein, então você percebe que mesmo quando ele lê pra ela, ela não presta atenção. entendeu? Isso, que ela já é uma revolucionária, uma revoltada social, digamos assim. Isso. É revoltada social, mas ela nasceu nessa sociedade, né? Ela não sabia o que, que era ter liberdade antes e tudo mais. Ah, todos eles nasceram, né? Não, o Wilson não. O Wilson, ele nasceu uns 10 ou 12 anos antes. Ah, não, verdade, mas ele não lembra. É, ele não lembra, ele tem pequenas lembranças. Pessoal, sem hipocrisia, o que a Júlia queria era dar uma, tá ligado? Era isso que ela queria. Uma? Várias, né? Ela fala no livro que ela deu pra um monte de gente. Exato, tipo, tem uma parte mesmo que o Winston olha pra ela e faz assim, olha, eu não gosto de pensamentos limpos, eu gosto de fazer sexo sujo, eu gosto de transar de uma maneira bem selvagem. Aí ela simplesmente olha pra ele e diz assim, eu sou a sua mulher. Ela queria isso, velho. O Wilson tinha uma ciência maior, mas o que ela queria era dar um. Deus e convenha. Pra quem não lê o livro, pra quem não sabe, na sociedade que se passa o livro, sexo, se não foi pra procriação, é considerado crime, né? Uma parte que é muito interessante, que ele, a própria narração do partido comenta que tanto por cento das mulheres agora passaram a ter abstinência sexual, entendeu? Então isso é comemorado, né? A partir de hoje, tantos por cento das mulheres do partido se declararam que não vão transar mais com ninguém. E aí você nota que o que a Júlia tem diferente é isso, ela gosta de fazer sexo. E a única coisa que ela é contrária ao partido é isso. Porque o resto, você percebe que ela até aceita. O Wilson é que é contra o próprio ideal do partido. Tanto é que na cena inicial em que tá todo mundo gritando, você percebe que ele grita meio que pela empolgação da multidão, né? Pelo conceito de manada, né? Ele faz as coisas porque todo mundo tá fazendo. Mas você nota que ele não pertence muito àquela realidade. Só um parênteses aqui, a questão da abstinência sexual que tu colocou, Lucien. Por que, que o partido quer isso? Porque as pessoas voltariam esse interesse sexual, esse ímpeto, essa energia sexual, né? Pra protestar a favor do partido. Então é algo de manipulação novamente, a questão de não ter prazer, a questão de não ter laços afetivos muito fortes, né? Até porque as pessoas não são amigas, não são familiares, são camaradas, né? E são irmãos, né? Que ele diz o conceito. É isso, né? Todo mundo se refere com brother, né? Brother, e aí irmão, e aí irmão? E essa nomenclatura já quebra, e também você cria a sensação de que o inimigo tá sempre junto de você, né? O inimigo tá sempre ao seu lado. Voltando a falar dos personagens ali, eu acho que a diferença fundamental dos dois, como já foi mais ou menos aí salientado por vocês, é que Winston, ou Smith, né, que é o sobrenome dele, ele acredita que a força da revolução de mudar tudo isso existe e está nos proletas, né? Enquanto a Julia aceita o domínio, ela acha que não há esperança, e há sim uma forma de ser contra o partido em atitudes pequenas, então em ter vários homens, no caso, como já foi colocado, a questão de fingir algumas expressões que ela não quer externalizar, né? Pensar contra o partido sem voz alta pra ninguém saber. Então essa é a diferença entre os dois. E os dois vivem um caso romântico, né? Que são um casalzinho do livro, um caso de amor. O que vocês acharam desse amor dos dois? Cara, eu tenho que fazer um comentário. No filme aparece a personagem da Júlia nua, velho. É... deprimente. Não, é, cara. Caramba, realmente a Gillette devia ser cara naquela época. Tinha falta de Gillette no mercado naquela época. Eles não achavam, né? Eles ficavam procurando no mercado negro a Gillette. Pra você que ficou curioso, eu vou pôr abaixo na postagem o link do filme que tem no YouTube, tá? Então, legendado. E eu vou colocar na postagem depois o link da foto dela pelada. Cobre do Diego. Big Brother is watching you. Eu até contesto um pouco que você disse que eu compreendo que o Wilson, ele acreditava que aquele proletariado da época, eles poderiam ser a força que iria revolucionar. Mas eu noto que ele mesmo achava que ele não tinha força de chegar lá. Ah, não, sim, era algo pro longo prazo, até improvável, né? Isso, tanto é que o que ele conquistou com aquela mulher foi uma necessidade que ele também tinha, de ter o sexo que ele não tinha, entendeu? E de ter alguém para conversar sobre as ideias dele, sobre o que ele pensava. Mas você nota que naquela união não existia nenhuma possibilidade de revolução. Entende? Eu acho muito improvável, me incomodou um pouquinho isso, bem que o livro não é voltado para o romance, né, algo bem maior e bem mais profundo do que isso, mas o fato da aproximação dos dois, o amor, entre aspas, ali, que surge entre os dois, achei muito rápido e muito, o primeiro impacto que teve foi muito negativo, cara, não vou comprar esse casal, sabe? E depois eu percebi, não sei se vocês compactuam comigo ou não, que na verdade tem essa relação do Winston querer conversar com alguém e tal, como tu colocou, Lucien, e por parte da Júlia, não há a questão física, não há a questão, o atrativo sexual mesmo, mesmo, né? Há a questão, sim, de ter mais uma pessoa com ela, que ela vai estar fazendo uma coisa errada contra o partido, um cara que também age ou pensa mal do partido, a questão de ser rebelde por ser rebelde, sabe? Não há o amor entre eles, não existe, assim. Exato, você nota que a atração física dela, que ela sente pelo Winston, é mais uma atração física relativa ao... Ela parece que sente nele uma centelha de alguém diferente do partido. É como eu disse antes, né? Tipo, ele mesmo diz, olha, eu não quero sexo bonitinho, limpinho, e ela sabe que ele não vai querer esse tipo de sexo. Então, essa é a atração sexual que ela sente por ele. Mas eu concordo com você, Marcelo, que não houve o autor, ele não desenvolveu muito o casal, mas você percebe que o fato dele não ter desenvolvido muito o casal bate com a própria problemática do livro, que é tipo assim, quando o casal parece que tá pra ficar íntimo e o Wilson, ele fala o tempo todo, diz, olha, eu acho que isso aqui que a gente tá fazendo tá errado, é melhor a gente não se encontrar de novo. Apesar que todas as vezes que eles estão terminando um encontro, ele pergunta, quando é que vem a próxima vez? Mas esse não desenvolvimento do casal é já pra mostrar isso, que tipo, ele sabe que nunca daria certo. Eles sabem que daqui a algum tempo eles vão ser pegos, sabe? Então... E enquanto eles não são pegos, eles se pegam. É, tru, tru. E tem até uma frase que eles vivem repetindo um para o outro, a Julia pro Smith, né? Que é a seguinte, abre aspas, nós somos os mortos. Então fica claro que eles sabem que uma hora vão ser pegos, né? Uma hora vai ser o final deles, né? E eles têm ideia da força do partido, porque eles sabem que se o partido pegá-los, se o partido capturá-los, eles sabem que eles vão morrer imediatamente, entendeu? Por uma pessoa que nem no livro diz que ele tem que aceitar que 2 mais 2 são 5, que o partido quer, por uma pessoa aceitar esses 2 mais 2 são 5, é que o psicológico tem que estar muito fraco, cara. Tem que estar muito bagunçado o psicológico da pessoa pra poder aceitar. E desde criança, o psicológico das pessoas é trabalhado pra ser fraco, né? Ele não é estimulado, ele é... Até por isso, o partido, um dos lemas dele também é quem controla o presente, controla o passado, e quem controla o passado, controla o futuro. Então, se tu tem o controle de todas as informações, o que vai ser o futuro desse povo, né? E pensando nisso também, foi que eles desenvolveram essa nova fala, pra eles não poder ser contraditório, né? Não poder ser enfrentados verbalmente. E se não existe argumentos pra enfrentar o partido, as pessoas não vão enfrentar o partido, porque elas não sabem nem pensar isso, elas não conseguem formular uma frase pra fazer esse tipo de ação, né? Externalizar, né? É muito assustador isso. É, cara, e essa questão do 2 mais 2 são 5 é muito curioso, porque, tipo assim, não é simplesmente vocês entender que 2 mais 2 são 5, mas o próprio O'Brien fala, você vai ver 4 dedos, mas você vai dizer que tem 5, entendeu? Ou seja, você tem que acreditar que apesar de você ver uma coisa, você vai dizer que é outra. Você vai ver a verdade, você vai saber que é verdade, mas dentro de você uma voz vai falar muito mais alto, em nome do partido você vai dizer tem 5 dedos. Cara, isso é destruir um ser humano, meu velho. E só puxando um link bem antigo aqui, aquela frase que tu falou, Diego, do quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro, pra surpresa minha, está numa letra do Rage Against the Machine que vai encerrar o cast de hoje, tá? Testify na música, é fantástica. Agora, já que a gente falou em letra de música, cara, tem um outro cantor que fez uma homenagem ao 1984, que foi o David Bowie. O David Bowie, ele fez uma música chamada 1984, e eu recomendo que todo mundo ouça, leia o livro, ouça a música e dê uma olhada na tradução, que você vai perceber que ele tem uma parte que ele diz assim, cuidado com as engrenagens e não pensam de 1984, porque é isso, cara. O livro mostra isso, um grupo de pessoas que é levada a não pensar. O que acontece quando o ser humano deixa de pensar por si próprio, ele deixa de pensar por ele mesmo, ele passa pra pensar em nome do partido. Isso a gente pode levar a tudo hoje, principalmente a essa questão que a internet sofre tanto hoje, que é a questão dos haters. Então você tem um cara que odeia tudo por odiar, ou você tem um fanboy que é um babaca, que é fã de uma coisa, que idolatra uma coisa, que não aceita que ninguém critique aquilo, entendeu? Enquanto as pessoas fazem isso por detrás das câmeras, né, até pra encerrar o papo de músicas aqui, tem uma outra música, Talk Shows on Mute, do Incubus, ou Incubus, que fala um refrão seguinte, venha um, venham todos para 1984, 3, 2, 1, luzes, câmeras, transação. Então atrás das câmeras, atrás dessa mídia que manipula, atrás de todas essas coisas que são criadas para entreter, né, existe muita coisa correndo, muita água correndo e muito pouca gente vendo isso tudo, né? Também eu me lembrei de uma, pra encerrar de vez um papo agora, eu me lembrei que o Radiohead também tem uma música fantástica que eu recomendo. O nome da música é 2 mais 2 igual a 5, e quem lê 1984 já sabe o que é que os caras vão falar, né? Músicas abaixo na postagem. Big Brother is watching you. Eu acho que a gente pode voltar também na questão da nova fala, que eu acho que é muito foda, muito importante e grande o impacto disso, né? E no livro eles estão construindo dicionários, né? Já tem a 12ª versão, se não me engano. Eles estão indo para a 13ª. É isso, né? Não, eles estão terminando de escrever a 11ª. Ah, então tá. De um dicionário novo em que as palavras não são somadas, são diminuídas, são destruídas. Então, por que eu vou falar pior se eu posso falar desbom? Por que eu posso falar melhor se eu posso falar mais bom? É fato isso, né? Na essência do bom já existe a essência ou a ideia do ruim, do mal, enfim. Então, pra que eu vou ter duas palavras se eu posso criar uma? Então, o que o partido quer com essa nova fala é ir reduzindo o número de palavras progressivamente pra que um dia as pessoas se falem, enfim, sei lá, um exemplo arbitrário aqui, com 10 palavras. Então, as pessoas não vão ter capacidade de se analisar algo negativo. Não vão ter capacidade de criticar, não vão ter capacidade de ter opinião, não vão ter capacidade de nada. Uma vez que tu não consegue se referir a isso, ela passa a não existir, né? A pessoa perde, no caso, a capacidade de argumentação, né? Por exemplo, eu posso olhar uma coisa e dizer que isso é ruim, mas se eu disser que isso é um absurdo, isso tem um impacto muito diferente de ser ruim. Mas quando você elimina a palavra absurdo e só deixa a palavra ruim, a própria maneira de dizer que isso é ruim perde a própria conotação semântica, sem querer usar um vocabulário muito pesado aqui, mas perde o próprio sentido. Tipo, eu olho, por exemplo, o cara matou o outro na minha frente, eu digo, isso é um absurdo. Aí o cara matou o outro, eu digo, isso é ruim? Cara, não tem o mesmo peso, entendeu? O cara matou o outro, eu digo, isso é desbom. Isso é um recado pra vocês que falam essa linguagem de merda do internetês e querem dizer que isso é uma coisa revolucionária, e vocês que defendem essa linguagem de merda, entendeu? Que vocês que ficam escrevendo não, entendeu? E vamos, sabe? Isso é pra vocês. Que, pelo amor de Deus, entendam, escrevam com todas as palavras, usem o riquíssimo vocabulário que a nossa língua tem, argumentem, pelo amor de Deus, não fiquem baixando podcast e botando first, entendeu? Não fique, isso não é comentário, gente, pelo amor de Deus. E como a gente tava falando ali antes, o que diferencia o homem dos animais é a fala, é a comunicação. Então, cara, tu vai reduzir a fala, vai reduzir o vocabulário, logo logo a gente vai estar mugindo, latindo, miando, enfim, falando que nem animal. E é isso que o partido quer no livro, né? Pouco a pouco... Porra, não! Meu irmão, já começamos. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá. Big Brother is watching you. Então a gente entendeu bastante já sobre o livro, né? E eu queria saber de vocês três, depois da minha opinião também, o que vocês acharam da narrativa, da obra, pontos fortes, pontos fracos, enfim, as considerações finais do livro, interpretações. Bem, cara, assim, eu acho que 1984 é uma daquelas obras obrigatórias. Eu não sei se algum de vocês vai levantar algum ponto negativo. Eu não sei se talvez eu seja um leitor inocente por causa disso, mas eu não vejo pontos negativos no livro. Eu acho que o livro, ele traz uma reflexão, ele incomoda, ele perturba, entendeu? Tem um outro livro desse mesmo autor, que é A Revolução dos Bichos, que eu também acho que todo mundo deveria ler. Foda pra caralho também. E, cara, assim, eu não vejo pontos negativos. Eu acho que o livro tem uma boa narrativa, ele tem uma boa condução, ele é descritivo na hora certa, porque, assim, uma coisa que às vezes é um pouco chata quando você lê ficção científica é quando o cara começa a descrever um botão que tá na parede, sabe? O cara passa 3 horas pra descrever a porra de um botão na parede. E o 1984, não, ele consegue te passar toda a atmosfera, toda a tecnologia, que é um futuro, então tem uma certa tecnologia, tem algumas coisas acontecendo, e pra mim, pô, é um livro que todo mundo deveria ler, e se houvesse uma pontuação no LivroCast, ele ganharia nota 10 de 10 pra mim. Concordo que é um dos grandes livros do, assim, que leitura obrigatória pra todo mundo, pra ter uma visão diferente de sociedade, pra ver que pra onde é que a gente tá caminhando, e abrir um pouco mais a mente, assim, pra pensar um pouco mais. Também concordo com ele que não tem um ponto negativo, e recomendo a todos, que é uma leitura fantástica, muito bem escrita, até atualmente não tem nenhuma complicação, nenhuma enrolação, ou uma parte, assim, do livro que fica chato, difícil de ler, e eu recomendo a todos, é obrigatório. Eu deixo a minha recomendação também, é um puta livro, assim, mas só pra mim, o livro em si não tem ponto negativo, mas sim, quem acabou lendo e usando a seu favor, né, que na verdade era um livro para os proletas lerem, né, e aprenderem com isso e não deixar o sistema dominar eles, mas o que acabou acontecendo é que muitos dos artifícios desse livro, das falcatruas, das manhas, artimanhas que tem nele, acaba sendo as classes mais altas que usam contra os proletas, né, contra a classe baixa. E isso é um ponto negativo, mas da nossa sociedade, não do livro, né, que foi usado como uma arma contra os menos abastados. Cara, não sei se o mundo seria muito diferente se todo mundo lesse esse livro, mas a visão das pessoas que leram nesse livro com certeza mudou, né? É, e só pra elencar um ponto fraco, não fraco, mas algo que divergiu um pouco na minha opinião do livro, é, eu achei a narrativa muito boa do início ao fim. Eu comprei esse sci-fi aí do livro, essa nova realidade, que apesar de ser muito próxima da nossa, é muito diferente também, né? Tem uma parte do livro em que o Wilson, ele pega o livro da Resistência e começa a ler. E a mudança de narrativa, ele foi drástica, assim, né? Não é mais uma história, já é algo de um livro de conteúdo. Parecia um livro de faculdade, parecia um livro teórico realmente, assim. Isso é um mérito do autor, lógico. Só que a minha leitura, posso falar por mim apenas, né? Estancou ali e ela deu uma parada, assim, de velocidade que foi absurda, assim. Cara, eu tenho uma ressalva com relação a isso, porque, assim, a gente tem que entrar na pele do próprio personagem. Eu acho que o 1984, ele tem uma vantagem, que, assim, ele tem diálogos muito curtos. E a narrativa flui muito por causa disso. Então, até mesmo para o autor demonstrar como é o funcionamento da nova língua, entendeu? Tipo, você percebe que os diálogos não têm conteúdo. Então, de repente, ele pega aquele livro que é bem teórico e quando o autor insere isso, eu achei uma vantagem porque eu imaginei o cara, o próprio Winston, lendo aquele conteúdo e se deslumbrando com aquele monte de palavras, com aquele vocabulário mais apurado. A questão do diálogo curto do livro também linka com a questão das pessoas não se relacionarem muito nessa realidade, né? Não tinha diálogo, não tinha comunicação, nada. E, lógico, fez muito sentido essa parte mais densa no livro. Também li, também me senti na pele do personagem, do protagonista. Só um ponto, assim, que, lógico, não. Pra mim, esse livro também teria 10 se tivesse nota aqui no LivroCast. Talvez a gente institua a partir de hoje. Mas é só pra dizer mesmo que algo me incomodou um pouquinho ali. Cara, eu posso concluir, assim, dando mais duas indicações de livros pra quem... Claro, por favor. Primeiro é a série Feios, tá certo? Do Scott Westerfeld, que, assim, é a minha irmã que leu, então ela é tão apaixonada que ela já conseguiu me contagiar, eu sou louco pra ler. Então, quem quer ler uma distopia atual e tão crítica quanto 1984, leia a trilogia de 4 livros Feios. E eu também recomendo que, se você terminou de ler 1984, que você vá na livraria e compre Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é outro livro espetacular e mostra uma sociedade oposta a 1984. Se em 1984 tudo é proibido e em Admirável Mundo Novo tudo pode. Todo mundo é feliz, entendeu? Isso é mais assustador. Então, só pra encerrar o cast de vez agora, obrigado pelas sugestões aí, Lucien. É, momento jabá, cada um fala do seu podcast aí, fala do trabalho, de como funciona. Fique à vontade aí pra vender o peixe de vocês. Então, galera, eu participo do site Geleia News, que também é um podcast chamado, que é o Geleia Cast. A gente tá em fase de transição atualmente, tem o site geleianews.com.br, pode acessar. Tá desatualizado, mas dá pra ver os episódios lá de boa, tem uns 10 episódios, mais uns 5, 6 drops, então tem bastante conteúdo. A gente agora, final de janeiro, início de fevereiro, vai ter uma fase de transição, que talvez quando tu acessar o Geleia News, não vai ser nem mais esse nome, vai ser redirecionado pra outro lugar, mas vamos ver com o futuro. E é isso aí. Muito obrigado pela participação aí, viu, velho? Ah, eu que digo, eu que agradeço pelo convite, cara. Sua vez, Lucien. Bem, eu sou Lucien Bibliotecário, como eu disse, eu sou administrador do Leitor Cabuloso, que é um site de livros, de HQs, de mangá. Então tem lá todo o conteúdo para quem gosta de ler. Eu sou host e também editor, portanto sofredor do Cabuloso Cast, o podcast de literatura semanal do Leitor Cabuloso. E é isso, gente, eu agradeço demais o convite do Marcelo. Eu descobri o LivroCast pela indicação de um ouvinte meu e eu, pô, me tornei fã do trabalho de vocês. Gosto pra caramba, ouço sempre e digo, galera, acesse lá, vá lá, ouça o Cabuloso Cast e também ouça o LivroCast sempre. E comente, por favor, não coloque first, tá? Eu vou fazer isso. Mas então, ovelha do 100, do fundo do coração, muito obrigado pela participação de vocês, por terem ficado até tarde gravando com a gente aqui, por terem discutindo tanto. E espero que voltem mais vezes, teremos outras oportunidades e vários outros convites, tenho certeza disso. O cast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. cara, eu tenho um problema bastante grande que eu não consigo falar 1984 rápido, tá? Eu tenho um problema bastante sério, eu não consigo falar. Caraca, vocês são foda, hein, cara, porra. E ô, Diego, de verdade, cara, que abertura, hein, velho. A melhor de todos os tempos, hein? É, andei fazendo balé. Troca aquela abertura por essa. Eu sou o Diego Locol e eu ando fazendo balé, pronto. Cara, eu tô achando que o Diego comeu sushi de maconha, cara. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Trocaram o rolinho primavera por bolinhas de haxixe.